10 anos de idade. Se tiver um filho de 10 anos de idade. Pode apostar, o moleque vai preferir ser avião, cheirar cocaína e dar uma de gostoso até os 15 anos. Pode apostar, o moleque vai preferir ser avião, cheirar cocaína e dar uma de gostoso até os 15 anos. Pode apostar, o moleque vai preferir ser avião, cheirar cocaína e dar uma de gostoso até os 15 anos. Cheirar cocaína e dava de gostoso até os 15 anos, porque aos 15 anos.